Obrigado pela humildade e a sinceridade. Não tem pra ninguém. Sai. Pra quem se cupinchou com o inimigo, vai um aviso. Sai. Se cupinchou com o inimigo. Aí vem a música. Sai. Quem se cupinchou com o Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai. Quem se cupinchou com o Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai. Quem se cupinchou com o Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai. Satanás, vai, aliás, não me satisfaz, só ouro. Sei que tá na minha casa, no meu chão, meu tesouro. Por minha família eu mato, morro, pra mim também é pouco. Sei bem quem tá no jogo, pra quem acreditou, se superou, passou sufoco. Agora tamo pronto, pra aqueles mascarados que se fazem de louco. Nossa voz é o troco, sei que o instrumental tá de bom gosto. Pra quem deseja o mal, vai voltar bem mais que o dobro. Quem se libertou, não se afogou no poço de vaidade do rap. Daqueles que me acresce, zoião, vê se me esquece, seu ego. Tem mais em que achar que é só uma febre. Meu sentimento em punho por justiça fortalece. Aniquila qualquer peste, Deus já ouviu minhas preces. Ele já notou, registrou, sabe quem deve. Como eu já falei, acordei, tamo aqui pra evoluir. Convoco meu DJ, Only J, Mark B. Sei que é só começo, adversos por vir. Sai, adversos, guerreiro por aqui. Sai, quem se cupinchou com Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai, quem se cupinchou com Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai. Satanás, vai, tamo pelo amor, pela paz. Sai, esse cupichou com Satanás. Vai, tamo pelo amor, pela paz. Sai, sai, sai, sai, sai. Larga pra lá. Sai, sai, sai, sai, sai. Larga pra lá. Cobiça, intriga, injúria, traição. Vale tudo no jogo, sem dó pra ti, sem perdão. Vacilão, zoião, bagulho não é assim não. Minutos de sabedoria na Bíblia, no Alcorão. E ensinaria que tudo que tu plantar vai voltar com certeza um dia. Quem só colhe revolta é porque só plantou ira. Muito me admira tu achar que irá ganhar. Se Deus é por nós, contra nós quem será? A trinca da ordem de Jorge colou, rapá, vou te avisar. Sempre que nos vê, saberá. Onde houver o amor, o ódio nunca vai imperar. Pode conspirar, tentar até nos segurar. Sai, sai, sai saindo vacilão conspirador. Os guerreiros tô com o escudo da paz e a lança do amor. Vou que vou, sem rancor, contra os traidor. Mas do meu lado tá só quem é, ligou. Mark B, o guerreiro que o inimigo não ganhou. Com Only J, Nitro G, o campo de força fechou. Com Only J, Nitro G, ligou. Sai, quem se cupinchou com Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai, quem se cupinchou com Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai, quem se cupinchou com Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai, quem se cupinchou com Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Mostra como faz. É o que tem, Marcão. Tem os que sabem de que lado tão. Sinto muito, mas são vários que se perdem. Depois que achou a luz no fim do túnel, deixa acesa, cuida, reze. Jorge com sua espada nos protege. Esse sim fortalece o propósito maior. Resgatar a vida dos que necessitam de nós. Os menor, tem pai enterrando o filho. Que mais pode ser pior? Não tem hora marcada, nem pudor, nem dó. Deus convoque a só, na garganta resta o nó. Sai, tamo aqui que é pra provar como é que a gente faz. Aliás, vejo mais adversos que lutam pela paz. Quem não tá? Sai, quem se cupinchou com Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai, quem se cupinchou com Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai, quem se cupinchou com Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai, quem se cupinchou com Satanás, vai. Tamo pelo amor, pela paz. Sai, sai, sai, sai, sai. Pra quem se cupinchou com o inimigo, vai um aviso. Tá chegando a banca de Jorge, aquela forte que ninguém pode separar. Pode acreditar, Deus do nosso lado. Você identifique-se.